seios de amor. Sou terra seca e muitas miragens. Esta merda é um desafio. Começou de uma maneira muito engraçada. Estava eu. Dans une autre vie misérable.